A volta da rainha, dúvida primeira. De nada duvida quem nada sabe. Hoje, o visual da ficção virtual. Ou... Por que se vê televisão? Meus amigos, é bem verdade. Estamos chegando ao 20º capítulo do nosso seriado. O penúltimo. E já estou começando a sentir um gosto de... saudade. Vocês estão bem? Bem, mas antes disso, ainda terão que ser resolvidas mais duas dúvidas e a questão da guerra do golfe, claro. O placar está parelhíssimo. 10-9 para o Rei Sabidão, depois daquele show do espelho no programa da Radiofonia, lembram? E hoje será abordada a televisão, que lá na Gandaia há muito que foi batizada de TV-ilusão. Ah, Sabidão, tá muito chato esse programa de TV Ilusão. Não tem coisa melhor num outro fanal, não? Ah, rainha, um pouco de cultura nunca fez mal a ninguém. Ou você prefere ver o Tote, Tote, Tote do Tio Viu Tantos, ou o Toque Besteira Show do Gagavil, ou mais um capítulo da Renascer? Não, eu quero ver o programa do Paul da Puxa. Ah, mas não é hoje. Ainda bem. Então põe aí na novela Eu Não Acredito nos Homens, da Globo. Não é novela, rainha, é velhela. E não é da Globo, é da SVT. Ah, SVT, MCV, que nada. Quem é que quer saber o que tá passando na TV? O que importa é apenas deixá-la ligada. Ah, rainha, mas também há programas bons. Como esse sobre música flácida ao anoitecer. Esse minueto do Boccherini é lindo. Corta! Parem que não é esse o texto. Como é que não é esse o texto? Foi o que me deram, pô. E você vem me dizer isso só agora, bem no meio da cena? Ai, gente, é que a gente não sabia se ele encaixar no tema, sabe? Mas qual é o problema? Isso por acaso também tá no texto? Que nada, Augusto. Garanto que isso é só pretexto. Não mesmo, Regina. Acho que o Sérgio quis só fazer um teste. Não foi teste não, Miriam. Acontece que houve realmente uma troca de papéis. Aqui está o texto original. Ah, legal. Deixa ver. Segue aí, Celso. Então tá. Podemos continuar com a gravação aí? Isso, vamos lá. Corte! Parem que tenho mais uma informação. Ora, espelho biotrônico. Bem agora que eu tava liderando a corrida virtual com 15 segundos de vantagem sobre o Schumacher. Mas deixa o espelhinho falar, homem. E depois você continua. Eu tenho a comunicar que recebi um videocosmograma do doutor lá do planeta Especulato com o seguinte teor. Hoje chegaremos atrasados. Problemas na técnica da nossa materialização fisimental. Espero que estejam bem preparados para o teleteatro, porque a vitória é nossa. Ponto final. Coitados, pensam que vão ganhar no jogo da TV Ilusão. Mas e se o doutor voltar a ter um plano infernal? Ah, que nada, rainha. É outro esquema. Cada um vai poder escolher o papel que quiser representar. Não tem nada de real. Realidade é aquilo que existe efetivamente de verdade. E o que é de verdade? É aquilo que corresponde à realidade. É o que é. Real, verdadeiro, querida, são só termos abstratos enquanto definição, sabe? A vida sim é que é real, o resto é ficção. Mas peraí, Sabidão primeiro, como é mesmo que você definiu a realidade, espelho? É aquilo que existe efetivamente de verdade, é o que é. Tá vendo só? Então, o sonho, um pesadelo, o amor, a paixão e até a ficção, tudo isso é real, é realidade. Uma ficção real... Pensando bem, não é verdade. Ah, que pena. Pensei que tinha inventado um novo teorema. Que nada, querida. Você só fez o que muita gente faz, confundir uma imagem visual, como a da TV Ilusão, com um fato físico real. A imagem é uma ficção virtual. A rotina é que é real. Ih, me roubou. O sabidão, pelo jeito, sabe que a vida social é um teatro com várias arenas e que em cada arena as pessoas desempenham um papel diferente de acordo com a situação e com o público. Que chato! Mas será mesmo que ele sabe que as pessoas durante a vida são obrigadas a desempenhar diversos papéis de acordo com determinadas situações e convenções? Sei não. E já pensou se a rainha soubesse que foi educada para interpretar o papel de filha, aluna, noiva, esposa, etc. E sempre com muitas dúvidas e grandes ilusões? Pois é. E imagina se o pessoal lá da Gandaia soubesse que são educados para desempenhar o papel de trouxas, achando que são os maiorais. Aí sim eles iriam cair na real, não? Mas um pouco é o que está acontecendo, infelizmente, e para o nosso mal. Você lembra de antigamente? As autoridades faziam horrores e só poucos sabiam. Hoje não, também graças à mídia. É, a nossa sorte é que só poucos conhecem o esquema. Uma nova mídia cria uma nova situação, que cria novos papéis, com um novo tipo de comportamento e novos valores sociais. E hoje o que vale é a indiferença, o egoísmo, a sacanagem... A frieza, a intransigência, a vantagem pessoal, a avareza... Mas não é, me roubou? Ainda bem que não nos cabe... Dizer o que todo mundo já sabe. Que tal, amigos? Que confusão danada, não? Mas, cá entre nós, não é isso que ocorre muitas vezes na vida real? É aquela bagunça entre faz de conta que é pra ver como é que fica, que a gente às vezes não sabe distinguir bem entre realidade e ficção. Ou será que isso só acontece na Gandaia? Bem, enquanto isso, os nossos personagens já estão prontos para o grande radioteatro. Claro, rainha. Pode mandar vir o doutor. Então tá. Alô, Sadumor! Estamos à sua espera, por favor. Mandaram me chamar. Eis que me manifesto. Só pela força do meu faro. E eu também, me roubou pilantra. Não poderia deixar de aparecer, é claro. Ah, que bom revê-lo, doutor. Tão alegre e rejuvenescido. É com prazer, rainha, que volto a lhe dedicar minha atenção. Porque o zelo do amor rompe as fronteiras da imaginação. E o seu pescoço, vou torcê-lo, seu convencido. O que foi que você disse, sabidão? Ah, não foi nada. É que dei uma torcidinha no meu tornozelo. Ah, esse meu marido... Às vezes, na hora que a gente começa a falar de coisas do coração, sabe, doutor? Aí ele sente dor de cotovelo. Mas, e a nossa dúvida? O prazo já tá quase vencido. O arco se mostra ao natural. Ela vive e irradia a ilusão final. A dúvida de hoje é um tema bem real. A ilusão. Pois é. E as regras do nosso jogo já foram definidas, não? Cada um escolhe o papel que quiser representar e depois... Peraí, doutor. Eu prefiro começar pela teoria. Está bem, meu caro. Então nos diga... O que é televisão? Eu não, ora. Pra que eu tenho um espelhinho? Não tenho memorizada nenhuma definição para esse caso. Fui programado só para explicar o que é e como funciona a TV-ilusão. Ah, essa não, espelho biotrônico. Você não é o auge da técnica... Sabidão! Não sei por que você nunca aprende que ele é só um aparelho. E como tal, também não é perfeito. A falta de visão ou de fantasia é um grave defeito. Ora, seu me roubou a paciência. Cuidado que desse jeito... Meu caro rei, Sinto muito, mas a teoria também faz parte de qualquer lei e sem definições ninguém se entenderia. É, eu sei. Tá certo. Só que eu não sabia que o construtor do espelho esqueceu de programar a central dele para o que é a televisão. Mas então, por que que você não responde a pergunta? Bem, é que eu também sabia, sabe, um dia, o que é televisão em teoria. Mas praticamente hoje, só sei o que é ver TV ilusão. Tá vendo? É isso que dá quando só se brinca de golfe e realidade virtual, em vez de ler um livro, uma revista ou um jornal. E quando isso acontece, qualquer pessoa pode se dar mal. E aí, sabidão, quer desistir da resposta e perder o ponto? Bem, que tal se você ficasse com a teoria e a questão do ponto a gente decidisse depois na tal de encenação? Tá legal? Então ouça bem que não tem repetição. Televisão, segundo Aurelião, é a transmissão e recepção de imagens visuais mediante os sinais eletromagnéticos das ondas hertzianas. Mas peraí, doutor. Ler do dicionário não vale, ora bolas. E por que não? Bem, porque aí eu também saberia. Então tá. Dou-lhe mais uma chance, o que é TV ilusão? Correto, deixa ver aqui. Essa palavra não existe, nem está no dicionário. Aí é que está o seu engano, sabidão. Você não acabou de usar a palavra TV ilusão? É, usei sim. Então ela existe. É real em sua forma fonética verbal. Mas não está no dicionário, ora. Dicionário, sabidão. É teoria gráfica que nasce da prática. E na prática há muito que existe TV ilusão. Não é, mi robozinho? TV ilusão é um trocadilho para confundir quem confunde realidade com ficção. É a TV confusão entre imagem visual e real. Ah, gente, que tal uma pausa para um cafezinho, hein? E aí, combinado? Quem quer fazer o papel de Jeca Tatu? Eu não. Não gosto de fazer papel de vítima nem de atrasado. Ah, então deixa comigo. Ah, se bem que o que eu gostaria mesmo era de fazer o papel do Mazarope. Safadeza e alegria. Bem, dá na mesma. E quem quer fazer o papel da Dona Benta? Acho que só pode ser a rainha. Ah, eu não, sabidão. Ué, por que não, querida? Atuar é fazer o jogo da vida. Tenta. Tá bem, vai. Então eu fico de Dona Benta. E como último personagem sobrou o Fradinho. Mas não tem dúvida, esse só pode ser o Espelhinho. Só represento o Fradinho se incluírem o Zé Perino, o Bode Orelana e a Graúna. Ora, Espelho, a gente só vai fazer de conta que é TV ilusão. Isso, e agora adivinhem quem é que eu sou, isto é, a quem represento, tá legal? Ouçam bem que não tem repetição. Eu sou uma divindade criadora, sou astucioso e cheio de recursos mágicos. Sou figura de romance, de filme e um herói nacional. Quem sou? Já sei! É um personagem que tem muita autoestima e é genial. Tenho as minhas dúvidas. Poderia ser eu ou não? Ah, mulher, desse jeito não posso me concentrar na questão. Mas, que tal, doutor? Me dá mais uma colherzinha de chá? Não mesmo, sabidão. De jeito nenhum. Ou você já esqueceu que eu preciso urgentemente desse ponto? Ah, pois é. Mas você não pode fazer uma exceção? O que é isso, homem? Desde quando você deu pra fazer papel de chorão? Pare de ficar lamentando. O que importa agora é ação. A ação é um movimento que sempre provoca uma reação. Isso se chama de interação. O enredo da realidade. Como é, Espelho? O equilíbrio entre razão e coração, entre mulher e homem, entre seres humanos, animais e vegetais, é o segredo da felicidade. Mas como é que você sabe essas coisas todas só agora, Espelhinho? E antes não sabia nem o que era televisão. É que não sei bem, mas deve ter sido uma força hiperreal. Isso! Deve ter sido a força do coração. Do amor, da fantasia. Ah, então eu tinha razão. Voltaram a atuar aquelas forças ocultas. Quem sabe? Aliás, já lhe falei. Ilusão é pensar, por exemplo, que só existe aquilo que se capta com a razão. E por quê? Porque a razão é fruto da ilusão de certos homens, que só admitem como real o que é visível, o que se pode medir por números. Tá vendo só, sabidão? E essa realidade racional e matemática é a pior das ilusões. É. Ver com o coração é muito bom, mas melhor ainda é quando dois corações olham na mesma direção. Não é isso, doutor? É, rainha. Só que eu nem devia estar falando dessas coisas. Por isso não espalhem. Feliz é quem vê a realidade total. E depois dessa... Ora, homem, não desanima. Aliás, doutor, qual foi mesmo a personagem daquela sua pergunta? A do herói sem nenhum caráter? Pois é, foi Macunaíma. E a nossa encenação, doutor? Como é que fica? Fica só na imaginação, rainha. Sabe, aquela força incrível. E por incrível que pareça, mas é verdade, empatamos de novo. E por isso vamos voltando ao reino da fantasia bem de leve. E vamos nos concentrar para a dúvida final. Até breve. Ah, mas a vitória final vocês não levam, não. Quem diria, não é, amigos? Vocês contavam com essa jogada real do Dr. Sadomor? Que coisa, não? Como é forte o poder da fantasia. E assim chegamos ao último capítulo com 10 a 10 no placar. Pois é, e quem será que vai ganhar? O doutor ou o rei? Pena que eu também não sei. Mas com certeza vai ser uma final disputadíssima. E vocês não vão perdê-la, não é? Então, até lá, amigos! Nada duvida, quem nada sabe. Este seriado foi mais uma produção do Serviço de Transcrição da Deutsche Welle, Colônia, Alemanha.